passando, dia e noite chorando, sem saber o que fazer. Oh, filho, eu sei o quanto que tu tens chorado, coração amargurado, só pensando em desistir. E o meu nome não negastes, eu vi tudo acontecer. Sabe, filho, nos momentos mais difíceis, quando já caído ao chão, eu levantei você. Chorando, por isso, irmão, chora. Chora, chora um pouco mais. Se você quer vitória, insista em oração, de joelhos então chora. Teus lamentos e senti a sua dor. Filho, mais do que esta dor eu suportei, na angústia eu fiquei desamparado e só. Morri e o meu sangue derramei. Sabe, filho, por tua causa eu sofri. Sou teu Deus, confia em mim, nunca te deixarei. Chora, chora um pouco mais. O que Deus não resiste é ver crente chorando. Chora, chora, chora um pouco mais. Se você quer vitória, insista em oração, de joelhos então chora. Chora, chora um pouco mais. O que Deus não resiste é ver crente chorando. Por isso, irmão, chora, chora, chora um pouco mais. Se você quer vitória, insista em oração, de joelhos em